Mike Xavier, que é uma milha da posição rotatória. Mike Xavier, chame Torre 1986. Torre 1986, obrigado. Controle, bom dia, janela 6312 com a Juliette. É. Janela 6312, bom dia, sem identificação, deixa o 050, vigilância, chegada amarela. Acionado ao 50 na amarela, 6312. Controle, papapá, Mike Leite Romeu, tá no farol da barra, vai ingressar a Maché e vai descer para 15 pés além do litoral para regresso. Quente, Mike Juliette Romeu, reporta através do parque de Pituaçu. Voltará no parque de Pituaçu, Romeu. 4298. Azul, 4298. Acertou um desvio, confirme. É um pequeno desvio à direita, retornando azul 4290. Sim, está autorizado em ALS, reporte estabilizado. Foi na piada azul 4290. Essa informação em tráfego, setor norte é 2 milhas de pouso, quais são? 3 milhas de pouso no 7, não interfere o 1922. Controle Salvador, bom dia, Xanair 6225. Xanair 6225, acione a identificação. Identificou, a informação é aquilo. Aguarde, por favor. American Airlines name 980, you are clear. Final flight level 150, sir. Ok, thank you. Clear 150, American 980. Oceano 6225, a sua identificação desta 080, vigilância, chegada bom. Identificou para o 080, chegada bom, seu Oceano 6225. Complete LF, chame a torre Salvador, 2612, é bom pouso. 2612, esperado, azul 4293. 3663, livre da restrição em pelo, desça 2000, autorizada final do ILS. Ajuste 1022, reporte estabilizado, localizador. Livre da restrição em pelo, desce 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, então 3663. Pouso. Aguarde. 1922, solo 53, direita 21, ponto 9, solo, livrar, bem-vindo. 1219 à direita, graças. Mike Tianian, condição de agilizar o pouso no 7, tráfego agora já passou externo. Acemo. Pouso autorizado no 7, 120 com 12. Autorizado no 7, Mike Tianian. Azul 4298, vamos tráfego agora pousando na 17. A uma milha para o pouso, não interfere no seu nosso aproximação, aguardando que está livre. Obrigado. Salvador, o gol 1922. 1922, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 922. Azul, pouso autorizado no 0, 120 com 14. E pouso azul 4290. Mike Tarnian, que fala agora os 55, qual pátio? Pátio da base. Mike Tarnian autorizado, a porta no 7 livre. Vai formar, Mike Tarnian. Autorizada final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. Autorizada final, ILS X-Way 10, tá 3663, reporte da lista. Passarela da TG 4000. Mantenha. Passagem da visual com o terreno, se autorizar 3 mil, a gente livra a formação. Livre, 3 mil, sem restrições, 1021 agora o ajuste. 1021, 3 mil, passarela. Papapapá, Mike Jet Romeo, tá no através do parque de Pituaçu. Chame torre, 1862 e bom pouso, Juliette Romeu. 1862. Torre, ó, papapapá, Mike Jet Romeu. Na escuta, prossiga. Passou o parque de Pituaçu, senhor, solicita um sobrevoo próximo a Enrimar. Serra Novembro, Serra Novembro, é só pra sobrevoo. Ah, e logo após vai regressar para Salvador. Azul 498, solo agora 57, direita, 21.9, solo livrado, enfim. 29 agora. Solo azul 4298, livrando a porta. 4298, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 4298. 4000 ajustado, 6225. Para 4000, o Xanair 6225. O 6312, está autorizado a 2000 pés, 1021 no ajuste. 2000 com 1021, 6309. Oi Salvador, muito bom dia, vou estar 3663, passando Simbra, baixou Chico. M63, pouso autorizado no zero, vento 130 graus com 11, farm trap do Robson 44, a sua direita no litoral sul, 500 pés não interfere. Gente, o TAM 3663, tem livre pouso. Negativo. Passaredo 2223, chame a torre 1186. 186, Passaredo. Obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, Passaredo 2223. 2223, quando é aproximação, informaria que está livre número 2, é depois à frente. Gente, Passaredo. O 6312 está autorizado nessa prova ILS? Autorizado, afinal do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Chama 6312. Está reportado, obrigado. Está ingressando a Juliette, ponto 298. Solo azul, 4298. Portão 3, 4298. 3. 3, sola 01, direita 21.9, sola livrar, bem-vindo. 219, graças, Otan 3663. Marido 2123, Palmo Trapo, Rosco 4, à sua direita, litoral sul, não interfere a 500 pés. O vento 130 graus com 29, pista 10 livre, pouso autorizado. Ciente, passada do livre pouso. Mike, já entrou na escuta? Na escuta, senhor. Começou ele de aproximar um pouco mais para o eixo da final da 35 e aguardar para o cruzamento. Você consegue manter pairado a uma milha da 35? Afirmativo. Essa é a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom. 4 mil pés, chegada bom, você perdeu contato com o tempo, não? Sente grato, essa é a identificação. Chanel 6225, via bom, se é 2 mil pés, ajuste no 021, não. Dilton 3179 no 8, puxa, seu trânsito. 179, portão 8, autorizado, chamo para o táxi. Obrigado. 6312, complexo Ariete, chame a torre, 198, meia dúzia. 286, bom dia. 286, bom dia. De imediato, Juliette Romeu, estou com a Avianca agora a 2 milhas no externo. De imediato, Mike Juliette Romeu, aceitando o cruzamento sobre a 1735. Afirmativo. Oi, bom dia, 6312. Última aproximação, informa o Ramos 44 cruzando o campo, não interfere. Palmarei, pista livre, o 6312. Ah, sou escuta. Estabilizado a Chanel 6225. Sola agora 04, direito 21.9, sola livrar, bem-vindo. Grato, 219, Olivar, 325. Atlético, não está aceitando o cruzamento. Gente, o Romeu vai ficar sobrevoando a HDR Marcos? Sim, na proximidade, senhor. Gente, estou ciente da minha escuta permanente. Solo Salvador, passarido 2223, virou na escuta. Passarido, porte antes da Juliette, bom dia. Reportaremos antes da Juliette, 2223. Afastada 2 milhas do campo, 500 pés, não interfere. Pouso autorizado no 0, pista livre, 130 graus com 12 nós, é o vento. Livre pouso, né, 3 horas. A 225, torre 1862, é bom pouso. Sente, estabilizou a torre 1862. 25 final ILS baixando e travando. 625, sim, quanto à aproximação, informa a Ipsa Livre, informa o tráfego, pegou o Robson 54, setor norte, afastado 3 milhas, a 500 pés, não interfere. Ah, sim, tia. 6312, solo 06, ao livrar direita, 121.9, solo, bem-vindo. 09, direita, reto. Pouso autorizado no zero, pista livre, 130 com 13, check 3. Sente livre pouso, a Chanel 6225. Tá bastante travado? 4 horas, economia, alternando galeão. 3179, pátio India Alpha, ponto de espera 18612 e 1022, por viagem. Pátio India Alpha, ponto de espera 0, dá 379. 3663, após o TAM, portão 11. 312, livrou na sua escuta. 3663, então para o portão 11, confirma. Após o TAM, portão 11. Após a passagem do TAM para o portão 11, o TAM 3663. Passarei 2223, segue o TAM, remota 14. Segue o TAM, remota no passo 2223. 6312, bom dia, reporte antes da Juliette. Solo, bom dia, 6312, livrou na sua escuta. Bom dia, 6312, reporte antes da Juliette. Vai reportar. Solo agora 09, direita 121.9, solo. Ao livrar. Ao livrar, solo 225. Bom, o Mike Flex Romeo está livrando as proximidades aqui da RMAR para regressar. Ok, vai aproximar direto a bata ou vai captar câmbio 617? 77. Autorizado, então aproximação e pouso, ponto solo controlado, 140 graus com 10 nós. Aproximação e pouso autorizado na 17, reportarão solo controlado, Romeu. É 312, segue o passarinho do portão 10. Segue o passarinho do portão 10, 632. Salvador é o 3304, possibilidade de voar dono, senhor? Sim. 3304, possibilidade de voar na proa de duna? Voe na proa de duna, descendo a 2 mil pés. O ajuste é 1022, autorizado a final do ILS 3304. Voa duna, 2 mil pés, 1022, chamarei estabilizar. Obrigado. Da ponte 079, autorizada na decolada 10, o vento 140 graus com 13 nós. 140 40039, obrigado ali pelo lado, prazer. Mike Echo Delta, mantenha as condições visuais na proa do farol Itapuã, 1000 pés, reporte descida. Copiado, Silêncio Romeu, tá livrando a 3735 e descendo na bata. Silêncio Romeu, reporte, solo controlado e livrando a frequência, bem-vindo novamente. Dato, solo controlado. Eco Juliette, pole position. Juliette, pole position, Oceanair 6225. Ô, 225. Siga. Olha aí, 3 aí. 931, bom dia, sem identificação, desse é o 050, vigilante, chegada à maré. Ok, 050, chegada à maré do 9131, estimação quilo a bordo. Comandante, um abração, quanto tempo? Tudo jóia. E Salvador, muito bom dia, 35207 na série, quem está em informação toda. Trip 5217, bom dia, contato radar, sobe, corrijo, mantenha 1140, reporte descida. Previsto chegada a Bonf, vai na proa de Bonf. Gente, na proa de Bonf, chamada ideal. 217. Controle, bom dia, OTAN 3179. 79, bom dia, contato radar, sobe 340, saída da El. A El 340. É possível quando atingir 2000 direto da EL? Autoridade direto da EL. Da EL, obrigado. Lando, visual com campo, altão 3304. Chame a torre 186, bom pouso. 186, até já, obrigado. Salvador, bom dia, Altan 3304, interceptando a final, visual com o campo. Reporte sobre o marcador externo, conta embaixo travado. Chamarei quando pronto, obrigado. 345. 5345, prossiga. Gente, informação 1 quilo, coordenação para a vitória. É, estamos um pouco cedo, quando chegar o plano já acordei no trip. Gente, provável saída, senhor. É, o... Controle Salvador, bom dia, UFC 5826, gente, das condições, cruzando 2-0-0. 526, bom dia, sem identificação, desse é o 060, vigilância, chegada amanhã. Bom dia, confirmar o nível autorizado? 060. 060, 526. Pista livre, pouso autorizado no zero, vento 1.40 graus com 14 nós, check 3. Passa o marcador, baixado e travado, visual com o campo, 3304, obrigado. Desce 500 pés e reporta ajustando o campo, Mike Eco Delta. Quando vai na Flua de ETAP. Quando ETAP 5826. Lua 9131, desça 2000 pés sem restrições, ajuste 1022, reporte localizador. 2000 pés, 1022, reportará azul 9131. Obrigado. T04, o solo agora 19, direito em 21.9, o solo livrar, bem-vindo. 219, grato. Solo Salvador, bom dia, é o Dan 304. Siga. Livrou na sua escuta. Reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, da 3304. Estou sentindo o tráfego não informar tráfego na aproximação da 10, pode prosseguir já direto com a base direita para 17, Eco Delta. Antônio, tá 3, 179, tá passando Bael, possível pro de bridge? Chamo centro Recife em frequência 125 décima 1, nós solicita diretamente a eles, bom voo 3179. Aqui é confirmando 251? Confirma a frequência? 125, 1, alternativa 13325. 25, 13325, bom trabalho, bom dia. Essa é a 3304.